Ei, tem alguém aí? Fale comigo e responda algumas coisas. Supertônica. Supertônica. Supertônica. Música acima de qualquer suspeita. Programa com Arrigo Barnabé. Imagine, você ia pro concerto escutar. Imagine o que, que era 200 anos atrás, escutar a música. Na audição de hoje, Condição da Escuta, por Juliano Obiti. Sistemas de alto-falante espalhado por tudo quanto é lado, que está o tempo inteiro tocando. Isso tem mudado completamente a nossa relação com a escuta musical, e não só com a escuta musical, como a transformação do que é música na nossa vida, né? O performer Juliano Obiti é graduado em psicologia e mestre em semiótica, professor de psicologia da percepção. A canção, no sentido que está o tempo inteiro, a melodia ali, o tempo inteiro, esse apelo sonoro de um traçado seguro para o nosso ouvido, o tempo inteiro nos aconchegando, que a gente precisa de um pouco mais de loucura nesse lugar. Investigação sobre o gosto, música e artes plásticas por Alexandre Lunsky. Glass na Galeria Pop. Bem experimental. De imersão, assim. Bacaníssimo, é um som diferente. Eu achei que tinha uma referência latina agora. Tem uma brasilidade no som, né? Supertônica. Supertônica no ar. Tônica. Supertônica. Condição da escuta. Pra ir no psicólogo, pagar pra ir no psicólogo, ficar lá escutando, cobra pra ficar se escutando. Você merece receber pelo que você escutou. Juliano Obiti em performance Compro Auri. Festival de Música Livre, Sesc Pompeia, 2007. Compro Auri? Como é que é? É uma performance onde eu pago para as pessoas ouvirem. Legal. Considerando que Auri, faço uma analogia à ideia daqueles compradores de ouro, né? E aí eu pego essa imagem desse comprador de ouro que fica na rua comprando ouro. E aí, no caso, eu faço esse jogo. Compro auri de auricular, de audição. Veio a partir dessa pesquisa. Isso, a performance é minha e eu contrato um vendedor desses camelôs de rua para dar uma ligação com esse mercado de rua, né? Um pouco tentando discutir como a música está no nosso dia a dia. Você compra a atenção do cara. Não, comprar escuta. Você paga para ficar eu parado pago pra ouvindo. Eu pago para ele estar tá ali ouvindo, né? Exatamente. Como é que chama? Auri? Compro Auri. E aí, Jovem, já começa. Já pegou seu CD hoje? CD aquele está dando CD mais uns 50 para você ouvir nosso trabalho. Por favor, é de graça mesmo. É de graça mesmo. Por favor, pega o seu aqui, é de graça, gente. Você é inteligente, rapaz. Vai lá, cara. Pega o seu aqui, é de graça, não tem que pagar nada. Não tem que dar telefone, não tem que dar endereço, não tem que dar nada. Só pegar. Fica à vontade. Pode pegar lá. Tem que dar nome, nem endereço, nada. Fica tranquilo. Já pegaram seu CD, gente? Pessoal inteligente aí do Quilmes. Já pegou seu CD? Já pegou? Pega aqui, ó. Estamos dando CD, mais uns 50 pra você. Não tem que fazer cadastro, dar nome, CPF, endereço, nada. Na verdade, pensar o quanto a escuta e quanto essa é uma atividade também laboral e que exige uma série, é um trabalho também. Eu considero a escuta nesse ponto de criação, você fazer as associações ali, é um trabalho imaterial. É um trabalho, claro, sem dúvida. Nesse sentido. É um trabalho. O trabalho pode ser prazeroso ou não. É uma entrega, né? Também é uma cumplicidade. É, para você entender como é que o cara chegou naquilo, né? Musicalmente, né? Então, às vezes, a pessoa chega a um resultado musical, você escuta e não entende. Depois de um tempo de audição, bate, né? De repente. É uma aquisição, né? De uma certa maneira, você tem um trabalho nesse sentido de uma entrega e de... desvendar esses lugares também, criar assim, isso tudo, criar um sentido. É por isso que é um trabalho. Isso acaba. Sabe o que é engraçado? Que eu fiquei fazendo audição com música sertaneja. Né? Sertaneja que eu falo, essa sertaneja moderna, essas coisas. Né? E eu coloquei e falei, não, vou escutar isso aqui para ver se eu. O que tem aí, né? Mas eu não consegui passar de um certo ponto. Não. Os bregas eu acho mais interessante. Eu gosto, sabe? Também dos bregas. Acho mais interessante. Você sempre tem um negócio diferente, uma coisa, né? Uma coisa meio de humor, ou então de... um negócio mais profundo, assim, né? Essas coisas sertanejas parece que estão repetindo umas fórmulas, assim, acrescentando algumas coisas, mas sempre dentro de um pensamento... raso. Raso, né? Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Tô vendo aqui o negócio da canção. Canção nos protege, né? Quer dizer, é um refúgio. Juliano Obit é autor de Condição da Escuta, Mídias e Territórios Sonoros, 7 Letras, FAPESP 2008. No capítulo 3, a canção nos protege. Sabe aquela ideia de que, às vezes, numa situação de... quando o seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Sei lá, de desconforto, as pessoas começam a cantarolar, ou seja, de nervosismo. Sei. Né? Sabe quando aquela melodia parece que fica na nossa cabeça e ela quase gruda na nossa matéria sensível e a gente fica ali repetindo ela, meio que também como uma maneira de... é quase como aquela melodia da mãe que nina a criança. Uhum. É quase como você buscar um território seguro em ti. Uhum. Né? Olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí. Então, nesse momento, aí, esse capítulo que a gente está falando da canção que nos protege é o capítulo que eu discuto uma ideia de território sonoro, como a canção e a música também cria esses territórios seguros. Uhum. Né? E é uma revisão também de alguns outros autores, como Deleuze e Guattari, que são da filosofia, da psicanálise, né? Não só da psicanálise, o Guattari. Então, na verdade, essa ideia na música chinesa, no caso aí, eu começo a discutir como, por exemplo, existe uma, não rigidez, mas uma política de utilização de determinadas sonoridades, né? É, você sabe que, não sei se você leu isso aí, Dr. Fausto, Thomas Mann, uma parte do Dr. Fausto. Um professor do Adrian Leverkun, que era o compositor, né, que é o personagem principal, o professor dele de música. Antes dele, porque ele faz teologia, ele se torna pastor e depois ele vira compositor, né? Mas nesse período de formação dele, ele entra em contato com, na cidade do interior, lá da Alemanha, enfim, o personagem entra em contato com um professor de música, né? Um cara que dá algumas palestras, mas é um negócio super, super legal, super bacana, assim, bem feito. E em uma das palestras ele fala sobre um grupo de alemães que foram para os Estados Unidos e era uma seita. E eles tinham um sistema de compor música para serem cantados. E na música você tinha as notas que eram notas servas e notas patrões. Interessante, então, né? Você tinha aquele grau da escala que era o patrão, né? O primeiro, o quarto e o quinto, né? Uhum. E as outras eram servas, né? Então tinha essa ideia um pouco política, de uma certa forma, né? E tem uma coisa que a série do Decafônica, ela não tem isso, né? Não tem são todos iguais, é uma espécie de um socialismo, sim, né? Quase como... E também uma ruptura também, né? Exatamente, por quase uma... Eu diria quase um... anarquismo, quase. Anarquismo, né? Seria mais o John Cage, né? John Cage, verdade, até porque ele era anarquista, né? Ele faz essa. Eu acho que a estética do John Cage é uma anarquia estética que ele propõe no trabalho dele. Mas com relação a essa política, no caso que eu tento abordar, assim, é para apresentar, que é um trabalho difícil, não é uma política do qual é aquela coisa assim. Que vem de cima para baixo, mas uma política do sensível, no sentido de que como esses sons vão nos afetando e vão criando também maneiras da gente ouvir, né? Maneira, como isso vai impregnando. Você sabe, você fez tanto quem compõe, sabe qual a capacidade, quem mexe um pouco com essa matéria sensível, sabe a capacidade de articulação entre determinadas sonoridades e como isso também pode provocar determinados afetos e como isso está implicado na nossa maneira de existir incomensuravelmente. Então, não é de uma ordem da política no sentido da política macro, mas uma micropolítica do sensível que está aqui no nosso dia a dia. Eu tento trazer essas questões. Eu parto do Pierre Schaeffer e passo por Murray Schafer. Né? Que são canadense, né? Esse cara, Murray Schafer. Murray Schafer é um canadense. Canadense, isso. Schaeffer é o francês. É o cara que começou a música concreta. Pierre Schaeffer, França, 1910-1995. Pierre Schaeffer e Pierre Henry, Symphonie pour un homme seul, Sinfonia para um homem só, 1949. Eu parto do Pierre Schaeffer para discutir a questão da percepção da escuta, né? Ele quase aplica a fenomenologia dentro de uma concepção sonora e ele vai fazer essa articulação como o escutar não é uma coisa, vem daí um pouco a não passividade. Ele apresenta, ele faz lá uma série de desdobramentos sobre várias maneiras de escutar. E o que é interessante é ele falar, a escuta não está, nesse sentido, dissociada da criação. Assim como a leitura, quando você lê um poema, você está recriando. Isso, é uma recriação. Você recria. Porque ele, lá nos experimentos, ele tinha uma formação da área técnica de comunicação, de tecnologias da comunicação, ele tinha lá a rádio francesa na época, e ele ficava lá, ele foi o primeiro a experimentar coisas ali de gravação e se debruçou nisso. É que ele tinha menos, vamos dizer, formação de compositor. Ele não tinha formação de compositor. Não. Ele era um experimentador. Além de experimentador, ele tinha uma crença muito grande. A maneira e a dedicação com que ele faz e com que ele se debruça nessas ferramentas é uma coisa grandiosa, assim, nesse sentido. Né? Um cara visionário, né? Investigações. Na Galeria Pop, em Pinheiros, São Paulo, Gleis, peça de Alexandre Lunsky para piano e percussão. Homenagem a Werner Herzog, ano 2007. Como é seu nome? Roger. Roger, nome do meu filho, hein? É. Começou bem. Já vou te olhar com os olhos paternais. Como é seu nome? Zag. Zag era o nome de jogador, né? Exatamente. Uma família de jogadores. E você é da família, não? Não, não, não, não. Inclusive, eu sou ruim de futebol. É. Escuta, como é que é a galeria aqui? Como é que é a coisa? Como é que é a coisa? É um espaço que reúne uma livraria especializada em artes visuais e cultura pop. E um espaço expositivo. Legal. E vocês agora estão aqui com um link com Barcelona, é isso? A gente tem um acordo com uma galeria e editora de Barcelona, chamada Rojo. Zag, você faz o que aqui? Eu sou editor dessa revista chamada Rojo. Você é editor dela? É um grupo de pessoas disperso aí por algumas cidades do mundo. Uhum. Barcelona, São Paulo, Londres. Eu escolho e seleciono o trabalho dos brasileiros e de outros países da América Latina que me chegam. Que legal, isso é muito bonito. É um projeto que vive por conta da internet. Daí eu faço a curadoria desse espaço aqui, o relacionamento com os artistas, a seleção dos artistas que vão expor aqui. E assim a gente tem em 20 cidades do mundo, com esse consórcio aí que a gente chama Rojo. Rojo. Você pode ouvir um som pra gente? Eu posso, claro. Eu particularmente gosto quando eu assisto ao vivo, assim, dificilmente eu ouviria isso na minha casa. Mistura um Hermeto Pascoal com assim, som de projeto de arte, de videoarte. Mas numa sala de concerto eu acho bem interessante. Enfim, uma coisa bem experimental. Obviamente, é algum experimentalismo contemporâneo. Eu não sei classificar se é eletroacústico ou o que seja. Glass para piano e percussão. É uma brincadeira com os instrumentos, a potencialidade dos instrumentos, como se toca e como ele pode ser tocado, vamos dizer assim. Me leva muito para videoarte. Daí tem uma série de referências. Eu achei que tinha uma referência latina agora, em algum momento. Agora... Agora um pouco mais erudito. Interessa, interessante. Eu gosto. Que tipo de música você gosta de ouvir normalmente? Olha, eu gosto de Frank Zappa. Vai um pouco no blues. E assim, eu gosto muito de música dita erudita, né? De Tom Waits, por desde exemplo, esse tipo de clássicos. Esse tipo de música. Ah, eu gosto muito de Bach, de Beethoven, mas... Mozart. Gosto de umas coisas mais modernas, como Stravinsky. Eu ouço de tudo, cara. Assim, a própria. Mas, bom, se gosta do Zappa, vai gostar do Varese. É, gosto do Varese. Eu até frequento um pouco espaços de concerto, como a cultura artística e tal. É bastante eclético, assim, é bastante misturado. Agora, eu ouço de tudo, desde que passe por um certo crivo de qualidade. Você escolhe? É, eu que escolho. O que, que não fiz toca um aqui? Shuffle. Que você não poria aqui nunca. Não, não. Assim... Música eletrônica de dança, nem em ambientes de dança, nem em casa. As coisas mais óbvias, assim, de moda, sabe? Ou então, Madonna. E não gosto do enlatado. Existe, assim, um humor muito presente no som da pop. Seguramente tem música caipira, mas não tem todos os enlatados sertanejos. Música eletrônica me desagrada, assim. Eu posso até achar simpático alguma coisa do Zezé de Camargo, mas eu não vou ouvir tudo. E tem umas breguice também que eu ponho. Sim. Tem uns Genival Lacerda. É bastante divertido. Assim. Pagodão, acho legal. Mas a maioria... Aliás, em geral, 99% das coisas são ruins. Né? Você tem 1%, daí não importa o que seja. É bom. Como é que tá? Cansa, né? Cansa. Cansa, cansa. É experimental. Eu acho que ele é... com moderação. Você está ouvindo Supertônica. Loop das máquinas de música, vitrolas quebradas, relés, rádios, computadores. Juliano Obiti e Alexandre Fenerick, o duo N-1. o acusmático? O que é o acusmático? Acusmático é uma coisa muito simples. Supertônica, condição da escuta, por Giuliano Obiti. Na verdade, acusmatas... Acusmatas eram os discípulos de Pitágoras. Os tais que ficavam atrás da cortina, só ouvindo. Sim. Né? E os matemáticos, né? Tem os... Então, é o tal do ouvinte. Entendi. O ouvinte... Acus, de acústica, né? Acusmático seria esse discípulo, né? Que não tinha contato visual. Eles acreditavam o seguinte... Você tem que entrar, no caso de Pitágoras, você tem que entrar em contato com a matéria desse conhecimento, desse saber, que era um saber praticamente de revelação. Você tinha que começar a entrar nessa, ser iniciado a isso a partir da escuta. Tá, entendi. Você não poderia ter, você tinha que criar um processo de iniciação mesmo. Era uma espécie de uma sociedade secreta, Pitágoras, né? Ele tinha. Pitágoras. Se os caras revelavam algum segredo, eram mortos, não é isso? Eu não conheço muito bem essa parte. Eu sei que. Eu li algumas coisas. É verdade, isso aí. Você sabe, por exemplo, que ele tinha lá, ele não conseguia a tal da raiz de um, que era insolúvel, ele era um problema, falo. Mas o acusmata, no caso, era a nossa versão. Hoje seria o tal do ouvinte, o aluno ouvinte. Sei. E você, então, sua formação é na área de psicologia? Minha formação é psicologia, olha só. Na verdade, eu sempre toquei, né? Sempre fiz meus instrumentos também, fazia minhas... Você fabrica instrumentos? Não fabrico instrumento. Eu experimento. Meio que vou lá tentar buscar algumas coisas ou outras, né? E desde lá de Maringá, lá de onde eu vim, eu já fazia essas coisas. Me interessava por alguma coisa, buscando sonoridades, né? Sei lá, uma vez eu fui para Minas Gerais, fui lá, peguei uma tese de doutorado do pessoal lá do ACTI e fui fazer os instrumentos deles. Sabe, essas coisas que me interessam, esse fazer, esse elaborar também. Mas a sua atividade, assim... Eu sou professor e discuto questões sobre psicologia e percepção. Essa é a minha matéria que eu estou ministrando nesse momento. E tenho também minhas experimentações continuo fazendo instrumentos mais elétricos, talvez, agora. É que estudar essas coisas, né? Ficar lendo, escrevendo é uma coisa tão abstrata, né? E às vezes a gente... Eu sinto necessidade de pôr a mão e fazer. Então tem um pouco essa matéria aí de... Ficar soldando, construindo. Eu tenho trabalhado com performance e instalações. São coisas que eu tenho feito. O que você faz? Fala uma instalação, por exemplo. Uma instalação, por exemplo, fiz com um compositor colombiano. A gente estudando desses sistemas de programas atuais aí, de ambiente de programação. A gente estava estudando na época o Max MSP. A gente fez um sistema onde é uma instalação interativa chamada Oráculo Sonoro. Você fala, ela é ativada pelo microfone, esse microfone grava e, como uma pergunta e resposta, isso volta processado, remodelado, virou um sistema interativo. Então a ideia de oráculo, que você mostra um anseio lá, você vai buscar alguma coisa, você tem uma pergunta para um oráculo, né? O conceito do trabalho vinha daí. Você faz uma pergunta, o que você quer saber, e essa pergunta volta novamente. O oráculo funciona quase como... pensando o oráculo também como um sistema interativo, mas não uma interação tecnológica no sentido da ferramenta, da gravação, mas uma tecnologia subjetiva, né? O que é um oráculo? A gente sempre volta e meia tá o tempo inteiro entrando em contato com... eu tô fazendo um pedido, e quando eu faço esse pedido eu desativo uma série... Eu começo a ativar também em mim uma série de coisas subjetivamente. Eu gostaria de ir para fora do Brasil. Então, conseguir formular isso, elaborar, de certa maneira, você começa a ativar esses processos. Mas não tem nenhum tipo de resposta do oráculo, né? Claro. É uma coisa lúdica, né? É um jogo, né? Quase um jogo, nesse sentido. Hey, tem alguém aí? Tem alguém aí? Aí? Fale comigo. Me responda algumas coisas. Me responda algumas coisas. Quem sou eu? Sou eu. Hein? Quem sou eu? Quem é você? Juliano Obiti e Julian Jaramillo, Oráculo Sonoro. Performance do ano 2006. Na verdade, esse norte dessa pesquisa aí foi pensar como é que há uma transformação na nossa, na escuta mesmo, na nossa maneira de perceber o mundo e como a música, como esses teóricos que vêm da parte da música, que eu chamo para conversar, no caso aí, que é o Pierre Schaeffer e o Murray Schafer, como eles me ajudaram nesse sentido para pensar o que que a nossa escuta está... O nome do livro, né? A condição da escuta. Qual seria essa condição? O que está se transformando a partir do processo de gravação, a partir desses sistemas de alto-falantes, a partir, né, que surge lá, nesse momento, com Pierre Schaeffer. Então, ele, com Pierre Schaeffer, depois com Murray Schafer, ele vai falar numa palavrinha que eu adoro, que é a tal da esquizofonia, né? Se o Pierre Schaeffer fala do acusmático, que é essa coisa de dissociação do ouvinte, né? O cara que não ouve, mas não vê. Ele ouve a fonte sonora, mas ele não vê a fonte sonora. Pierre Schaeffer, escuta acusmática. Cisão entre fonte sonora e visão. A escuta indireta, mediada pelo alto-falante. Um alto-falante é isso, né? Um alto-falante é... Isso é a música concreta. É, então... processo eletrônica, né? Tudo é... Então, por exemplo, nesses meios, quem utiliza esses meios tem o pessoal fala que perde o gesto, o músico perde, tá tudo mediado ali a partir do computador, né? É outra coisa, é outra esfera, né? Então, é dentro dessa esfera que eu fico pensando o que muda, né? O que que mudou? Como é que nossa percepção, a gente vivendo aí no meio de um lugares onde tem sistemas de alto-falante espalhados por tudo quanto é lado, onde tem música para tudo quanto é lado, onde o músico foi substituído ou está lá, existe uma programação que não necessariamente de um computador, mas de um sistema que está o tempo inteiro tocando. Isso tem mudado completamente a nossa relação com a escuta musical, e não só com a escuta musical, como a transformação do que é música na nossa vida, né? A música se torna, então, paisagem, como diz o Murray Schafer, a paisagem sonora. Música não é para... Embora já naquela época, por exemplo, alguns compositores já estavam trabalhando essa ideia, música de mobília do Satie, por exemplo, fazendo música para não ser ouvida, né? A música parece que se tornou uma das dimensões, não que a música, música é muita coisa, mas nesse sentido, esses sistemas de difusão sonora, no caso, de transmissão, compactação, depois num outro momento, né? Isso tudo nos coloca nessa política do sensível que eu falo. Existe a nossa matéria sensível da escuta está se transformando completamente em função disso. O elemento vidro na galeria pop. Glass, de Alexandre Lunsky. Peça escrita para piano e percussão. 2007. Qual é seu nome? Luciana. Luciana? Luciana, você faz o que aqui? Eu sou gerente aqui da livraria. Você é gerente? O que a gerente faz? Faz tudo. Tudo? Números. Pelos números, pelas quantidades, por tudo. Tá. Isso. Quantos continuam aí? Tá, pagar os fornecedores, tá. Estoque, nossa, atender, cara, o público e tudo. E você gosta de fazer isso? Adoro. Ainda mais trabalhando aqui, né? Num lugar tão bacana. É. Você pode ouvir pra gente? Posso. Tô achando bem bacana. Que tipo de música você gosta de ouvir? Gosto muito de MPB, que eu acho que é o que eu mais ouço, é MPB. MPB. Isso. Qual MPB? Tom Jobim. Também esses novos agora, Vanessa da Mata, também é bacaníssimo. Samba rock. O que você não gosta de jeito nenhum? Putz, que eu não ouço mesmo é pagode, não gosto. Mas adoro um sambão. Não ouço também sertanejo, funk, latino. Tipo, não ouço. São músicas que eu nunca coloco pra ouvir, não ouço, não gosto. Mas outros sons, assim... E música erudita, você ouve? Ouço, tem momentos da minha vida que até ouço, que eu paro, coloco. Porque acho que a música tem muito disso, né? Depende do teu astral do dia, do teu momento que você tá passando. Então tem momentos que eu ouço, sim, que eu gosto. Como é que tá o som, hein? Bacaníssimo, é um som diferente. Vários sons diferentes. Eu gosto, assim, de coisas novas, sabe? Descobrir novos sons, novas batidas. Achei interessante. Uhum. Supertônica, condição da escuta. A canção, no sentido que está o tempo inteiro, a melodia ali, o tempo inteiro, esse apelo sonoro de um traçado seguro para o nosso ouvido, uhum. Esse traçado que nos aconchega, está o tempo inteiro nos aconchegando, que a gente precisa de um pouco mais de loucura nesse lugar. Juliano Obite. Com essa questão do MP3, quer dizer, a pessoa mudando de uma faixa para outra, de uma forma... para mim, tem uma coisa esquisita, estranha nisso, no sentido de que as coisas estão ficando menores, sabe? Estão ficando fragmentadas, sabe? É o tal da... É um pouco... Aí é isso que eu tô querendo... É a partir do alto-falante que isso se potencializa, eu acho. Eu acho que isso é uma coisa que acontece, eu não estou fazendo nenhum juízo aqui. Claro, não podemos nem comentando, só estou comentando. Então é um pouco dessa, isso que eu tento apresentar como uma condição. Muda-se um regime de escutar. Imagine, você ia para o concerto escutar. Imagine o que era 200 anos atrás, uhum. Escutar música. Tinha uma expectativa, era um momento. Assim como é o teatro guarda esse momento, uhum. Essa cumplicidade, esse pacto que é criado ali no momento. Territórios sonoros, da sala de concerto ao iPod. O que eu acho, né, eu acho que tem muita coisa ainda que a gente está simplesmente tomando contato de uma dimensão... Eu também detesto essa situação de ficar... Ah, que as novas tecnologias têm que ser que nem o... Elton John falou uma certa vez que, em função da perda dos direitos autorais e desse processo de compartilhamento das músicas, uhum. A tal da pirataria, que eu detesto esse termo, mas eu acho que também precisa ser pensado de uma outra forma, ele falou, precisamos acabar com esse sistema e criar uma regulamentação dessa distribuição para depois a gente conseguir pôr as coisas para vender, porque se continuar desse jeito... Então, para mim, esse discurso é um pouco meio assim, é um discurso meio demoníaco com relação às tecnologias. Eu acho que não é por aí, sem esse julgamento que você mesmo estava propondo. Não acho que... É que mudou o regime, é uma outra maneira de pensar o som, é uma outra maneira de trabalhar o som, trabalhar a música. Exige todo um Eu acho jeito. Engraçado, eu sempre vejo a música como um direito do homem, sabe? Como um direito. Como um direito. As pessoas têm direito a ouvir a música. Não tem que pagar para ouvir música. Eu acho absurdo isso. Como direito a respirar, né? A pessoa tem que ter direito a ouvir música, pô. Sabe? Então o cara que não faça a música, se ele não quer que a música dele seja ouvida de graça, ele não faça. Pronto. Eu falo o contrário. Eu falo que tem que ser ouvida e tem que ser paga. Nesse sentido, porque a escuta também é um trabalho, como a gente começou falando. Então, você tem que pagar para a pessoa ouvir. Eu acho que tem que inverter, ser radical, né? Porque tem muita coisa aí, Arrigo. Eu acho interessante isso. Eu acho que, na verdade, tem muita coisa e... Quando a indústria cultural, né, esse termo indústria, quando surgiu a música, qual que foi o primeiro produto cultural a se difundir tamanhamente assim? A música. E hoje, mesmo nas telefonias celulares, o que se vende muito é esse prazer ou esse estado de estar possivelmente em contato com a música. Assim. Uhum. E agora vem o vídeo, vem outras coisas junto. Uhum. Mas o primeiro suporte resolvido, mais facilmente resolvido... É o sonoro. É o sonoro, porque a capacidade dele resolver em termos de ondas de eletricidade é fácil. É mais simples. É mais simples. Ela está como... na frente de um modo novo de produzir e de se mercantilizar e de se consumir, de produto mesmo. É como se houve a música, nesse sentido, ela fosse também esse boi de piranha que está sendo sacrificado no momento, mas logo mais eu acho que vem sistemas para... Em termos dos direitos autorais que a gente está falando, tá? No sentido, tem os direitos autorais e também tem a escuta nesse sentido. Quanto a gente está o tempo inteiro cercado de sonoridade. E sonoridades que não são só do ar-condicionado que está ligado. Você vai para todo lugar, tem música para tudo quanto é lado. A música está o tempo inteiro nos produzindo alguma coisa, criando um corpo na gente. Quase como se ela... Ou não é a música, mas é como a gente utiliza a música. É. Sempre com fone de ouvido ligado. Eu acho incrível isso, quando as pessoas ficam com fone de ouvido. Meu Deus do céu. E isso também funciona como a canção que protege. É legal você ter a possibilidade de ouvir tudo isso, mas é uma coisa que eu vejo as pessoas fazendo isso de uma forma meio obsessiva, essa é a impressão que eu tenho. Investigação sobre o gosto, música e artes plásticas por Alexandre Lunsky. Glais, na Galeria Pop. Como é seu nome? Luana. Luana, Luana, você faz o quê? Eu sou estudante de design. Você é estudante de design? Aonde? USP. Ah, na USP. Uhum. Você escapou do Luiz G, então? Escapei. Mas você já ouviu falar dele? Já, sim, já ouviu falar. Não, ele é um grande artista, eu acho. Leonardo. Oi, Leonardo. Você tá fazendo o quê aqui? É, eu vim visitar, eu já vim uma outra vez. A gente veio buscar o endereço de uma galeria de arte aqui e deu uma voltinha. É, você é artista plástico? Não, não, eu sou designer. Você é designer? Isso. O que faz o designer? Boa pergunta. Tá na pressão, né? Planeja objeto. Ele tem que ter um objetivo para alcançar nesse sentido de planejar alguma coisa, projetar, na verdade. Uma coisa de uso, né? Isso. Alguma coisa útil. Essa é a diferença entre o artista plástico e planeja uma coisa inútil. É, hoje em dia essa diferença está mais abstrata, assim, né? Mas é basicamente onde eu vejo a diferença. Você tem que ter uma utilização desse projeto, né? Não é apenas essa visualização. Você estudou onde design? É Mackenzie. Ah, o Mackenzie, né? Isso. Estudou com o Luiz G, não? Sim. Você pode ouvir um som aqui? O que você tá achando? Tô achando interessante. Legal. Uhum. Tem uma brasilidade no som, né? Mas eu vejo uma abordagem um pouco diferente do comum, assim, do uso desse instrumento especificamente, do berimbau, né? Existe uma coisa de experimentação, improvisação, talvez. Mas é interessante, assim, ele chega até algumas partes que busca pelo atonal, mas ele tem um ritmo, uma repetição, assim, eu achei bem legal. Eu não sei, mas ele é mais uma música que não dá uma vontade de dançar, alguma coisa assim. Ela é mais de imersão, assim. Isso é interessante, é bem intimista como ele descreveu também. Tá legal. Tá legal? Aham. Existe um aprofundamento no som, ele se torna mais frenético. Alexandre Lunsky, compositor paulista radicado em Nova York, cursou música e engenharia na Universidade de Campinas. Concluiu estudos de pós-graduação pelas universidades de Columbia e Iowa, nos Estados Unidos, e pelo IRCAM, Instituto de Pesquisa e Coordenação Acústica Música, em Paris. Sua formação inclui ainda música brasileira, jazz e improvisação contemporânea. Glais é uma peça escrita para piano preparado e percussões, sendo que o piano é preparado com pequenas borrachas e parafusos. Dentre as percussões, destaca-se o uso de um berimbau invertido. Aspectos principais dessa peça. Primeiro é a ideia de um meta-instrumento. Piano e percussões constituem um único instrumento. Existe toda uma parte rítmica, uma parte de gestos sonoros, que eles acabam se comportando como um mecanismo de um relógio, dentro de uma ideia de engrenagens. Terceiro aspecto é a característica microscópica da peça. O som ele é investigado de uma forma bastante próxima. O próprio uso das técnicas instrumentais, como copo de vidro tocando o berimbau, como bolas de gude tocando nas cordas do piano, são sonoridades mais íntimas. Finalmente, é o uso do material, literalmente o uso de vidro, o uso de lixas, o uso de madeira, o uso de metal, você se comporta como um artista plástico. Isso eu considero muito interessante em termos de composição musical. Gleis é uma homenagem a Werner Herzog e sua obra Coração de Cristal. Cansa, né? É bem intimista. Bem experimental. De imersão, assim. Bacaníssimo, é um som diferente. Eu achei que tinha uma referência latina agora. Tem uma brasilidade no som, né? Vários sons diferentes. Interessa, interessante. Eu gosto. Eu vejo uma abordagem um pouco diferente do comum, assim, do uso desse instrumento especificamente, do berimbau, né? Supertônica, repertório, de Alexandre Lunsky, Gleis. Interpretação de Rei Nakamura, piano, e Greg Bayer, percussão. De Alexandre Lunsky, Gleis para piano e percussão. Leitura de Rei Nakamura e Greg Bayer. Peça de 2007 em registro ao vivo. A escuta do rádio, em princípio, é acusmático, sim. Supertônica. Acusmático esquizofônico. No sentido de que você não tem a presença do radialista ali na sua frente, você não está vendo ele. Juliano Obiti e a condição da escuta. O Murray Schafer vai falar em esquizofonia, esquizo de cisão e fonia de fala. Então, uma fala que está acendida. Isso, o rádio também valoriza essa, por ter esse sistema de transmissão e alto-falante e tudo mais, ele também é uma escuta acusmática, ou uma, ele favorece esse modo de escuta acusmático, esquizofônico. Né? Murray Schafer, esquizofonia. Com o telefone e o rádio, o som não está mais ligado ao seu ponto de origem no espaço. Com o fonógrafo, foi liberado de seu ponto original no tempo, esquizofonia. Por outro lado, você tem, quer dizer, o ouvinte de rádio, ele tem um trabalho de recriação enorme. Aí que tá, isso é bacana. É. Tem esse processo de imaginação. A escuta tem essa potência o tempo inteiro. Esse sistema de cisão não é uma esquizofrenia no sentido ruim do termo. Eu acho que isso é interessante a gente pensar. A esquizofrenia também tem uma potência de invenção. Claro. Aí eu acho que essa baliza vale para pensar tecnologia, esses sistemas, iPod, MP3, enfim. Tem essas dimensões. Tem tanto um poder, no sentido que é um poder opressor, e tem uma potência nisso também, que é aquilo de inventivo e tudo mais. É, vamos dizer assim, é um pouco por aí que eu acho que o Murray Schafer não consegue, ele fica tentando restituir uma paisagem sonora. Sim. Sem os alto-falantes. Sim. Sem o ruído das máquinas. Uhum. Não dá pra gente fugir disso. A questão é como é que a gente inventa a partir daí, como é que as pessoas estão lidando com isso. Eu acho coisas fantásticas, por exemplo, como as pessoas vão se apropriando da tecnologia, daria pra usar o celular, o MP3 de outra forma. Aí está a capacidade da gente inventar dentro dessas coisas. Só que, ao mesmo tempo, Arrigo, existe uma incomensurável força de proposição do mercado, das tecnologias que são feitas para a gente consumir, que essa capacidade de invenção, ela fica, às vezes, são pequenas em frente a tamanha avalanche sonora, nem diria ruído necessariamente, porque a gente daí vai entrar em outros termos, ruído, silêncio, música. Mas existe um apelo sonoro hoje aos nossos ouvidos, tamanho que a sensação é que dá, num primeiro momento, que a gente está quase como ainda meio que pressionado, afugentado. Sensação. Mas tem um negócio engraçado também, a qualidade sonora dessas coisas é uma qualidade estranha, é um pouco pasteurizada. A codificação da portabilidade é uma codificação para enxugar. Então, é nesse sentido que eu falo um pouco. Ó, existe um nivelamento, um comum, uma média, uma mediocrização no sentido de que existe uma... De médio, uma né? Média, mediocrização no sentido de média. Mediano, né? Em função da portabilidade. Sim. De eu consumir e ter toda a discografia do Arrigo, para eu ter toda a discografia dos Beatles, para carregar junto comigo nesse... Ó, esse território seguro que eu carrego comigo, para eu ter a minha casa junto comigo, é nesse sentido. Eu crio o meu território, eu crio o meu espaço sonoro, eu crio o meu espaço subjetivo. É para eu ter essa garantia, essa proteção, eu tenho que ter um monte de coisa. Eu compacto, eu diminuo. Mas eu acho que o mercado vai resolver isso logo mais, né? Tem sempre, ele acaba resolvendo. Vamos ver. Enquanto isso, vamos conversar com o crocodilo. Conversar com o crocodilo. Juliano, uma canção. Uma canção? É. A canção que nos protege, é isso? Crocodilo. Pode ser Help. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Se você pudesse ser uma obra de arte, que obra de arte você gostaria de ser? Eu gostaria de ser a fonte. Do Duchamp. A fonte do Duchamp. Uma obra musical. Olha, o que me impressionou sempre desde o começo, lá perto do Paraná, eu escutava muito umas gravações dos Caingangues, dos índios Caingangues. Sim. Eram canções assim, só com vozes guturais. E quase eles falando. Eu gosto muito às vezes de ouvir isso. Sim. Um animal de sua preferência. Um animal de minha preferência? É. Cobra. E uma peça de música concreta ou eletroacústica? Eu gosto muito do Parmejani. Se você morresse agora e descobrisse que a reencarnação existe, como qual animal você gostaria de voltar a este nosso mundo de amargura? Isso. Eu gostaria de voltar como uma vespa. Uma vespa? É a conversa da vespa com o crocodilo. A vespa vai entrar no seu ouvido. Meus unidos, né? Tá bom. Tá legal. Supertônica. Música acima de qualquer suspeita. Programa com Arrigo Barnabé. Produzido e editado por Júlio de Paula. Locução, Tereza Lima. Estágio em produção, Felipe Missali. Finalização de áudio, Jonas Bissev. Um programa Cultura FM de São Paulo, Fundação Padre Anchieta, ano 2009.